982 no solo 03, libera direita, solo 121 no decimal 9, bom dia. 319, bom dia. Gol 982, bom dia, táxi via Alfa Kilo 43, reporte para ingresso no pátio principal. Alfa Kilo pátio 3, e reporta no pátio 3 para ingresso no principal. Afirmativo, pátio 3 apenas para trânsito, ok? Buenas. Estima Ilhéus 1241, e a terminal Ilhéus, estima outro. Estimado para terminal, Ilhéus. Terminal, Ilhéus, vai ser 1225. Sente, copiei, comandante. Prossiga a linha do litoral, mil pés. O Lima Quilozo. Prossiga agora na frequência livre para a coordenação 2345, Lima Quilozo. Lima Quilozo. Informo que não existe tudo conhecido de corredores a informar. O Lima Kilo Zulu. Kilo Zulu, já volto. Frequência de Ilhéus, 120 decimal 1, Lima Kilo Zulu. 01 Kilo Zulu. Que é com o Vitor, controle. Gente, reporte 20 milha em Salvador, Mike é com o Vitor. Táxi em frente, portão 04 no pátio principal. Primeiro gate pro gol 92. Portão é o 04 no pátio principal, em frente, prossegue. 04, 982. Ground American 980, clearance or request, IFR to receive that. Ok, American 982, could you confirm the flight level? Flight level 280. 280? Whatever works, 28 or 29. Okay, 290, American 980, standby to clearance, Lima Information Course. Okay. Jet 581 no portal 9 para pushback e acionamento. Portão 3. Confirme. Webjet 581 no posição 9 para pushback e acionamento. 581 da Web, tá livre 09 portão, reporte táxi. Livre, chamar ele pro táxi, Webjet 581. Olimpo 03 na escuta? Siga. Siga, tá na escuta. O Olimpo 03. Gente, é confirmando a decolagem da 17 após a decolagem direita em rota, ok? Para interceptar a radial 215. Após a decolagem da 10, curva direita, sai em rota, intercepta a radial 215. Afirmativo, decolagem a 10, direita em rota. O Olimpo 03 já pode quando pronto para o táxi. Vamos lá. Olimpo 03, pronto, aqui é o táxi. 03 até o Taxi Hotel, na minha escuta, 1015 no altímetro, 10 no 5, Olimpo 03. 03, então tá, parado no hotel. Olimpo 03 pronto para o cruzamento? Tá pronto. Sente, então manter a posição e chame a tua agora 108,6, ok? Ativo. E o Olimpo 03 pronto para o cruzamento. Olimpo 03, táxi via pista, reporte alinhado e pronto para decolagem, Olimpo 03. 03, tá livre via pista, Olimpo 03. Bordo 4 e 15 de autonomia, alternando com fins. Afirmativo 58 no Nundo Web, tá livre táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera, torre 108,6, 1015 no altímetro, no 0 no 5. 1015 agora via Juliette Alfa, ponto de espera, torre 18,6, Webjet 58 no Nundo. retorno, mas tem a corrente que transou o CPE. Solicita me separar 500 pés. Mas tem a corrente, 500 pés autorizado. Para 500, após a porta. Webjet 5811 no ponto de espera da 10, está pronto. Webjet 5811, incidente, mantém o ponto de espera funcionando, 10. Mantém. Alfa Tango Tango, incidente, A9 Tango Romeu, uma centena, guarda de cópia, Lima, informação em curso. Alfa Tango Tango, pronto, cópia. Alfa Tango Tango, Salvador, Sierra Novembro, Tango Romeu, uma centena ao nível autorizado, plano Yankee a 100 milhas, 1.00 milhas de Salvador, cancela e prossegue no nível 085. Decolagem da 1.0, primeira curva esquerda, perfil de saída Momo, Alba, após Alba, direto, destino. 5-4, 4-4 no transponder, 198 é o controle, o Alfa Tango Tango. Webjet 5811, ali mantém pistão no zero. Ali mantém 1-0, Webjet 5811. Estimativo, Alfa Tango Tango, reporte quando pronto para o táxi, 4-3. Estimativo copiado, 4 a bordo, 5 horas de autonomia. American 980. Go ahead for 980. Are you ready to copy? Ready to copy. American 980, clear to receive flight level 290 via upper whisk 58. Take off from runway 10, left turn, Puka Depository, Papai Uniform, Charlie Alpha Depository, Caju Transition. Skok 5461. American Software Depository is 119.8, American 980. Okay, American 980 is cleared to receive a flight level 290, upper whiskey 58, runway 10, left turn, Puka departure, Iraq Shoe transition, and fucking 5461, departure 119.8. Read back is correct, report when you're ready to push and start up. Call you ready to push and start, American 980. Alfa Tango Tango, tem livre táxi via Juliette Alfa no ponto de espera chama Torre 186, o altímetro 1095, bom voo. Tá 212 Salvador, Força Aérea 2703. Autorizado então direto, interceptando 215. Afirmo. Mike Eco Vitor. Chame agora a torre 198 decimal meia para ingresso e rugir tráfego. Eco Vitor chamará a grava. Torre Salvador, Papa Romeu, Mike Eco Vitor. Papa Romeu, Mike Eco Vitor. Prossegue para a capiceira no 7 ou 35, vento 090 graus e 079. Vai para a capiceira no 7. Ciente, sonda presente, curva esquerda, reporte cruzando o final 10, base pela direita no 7. Da presente, está curvando a esquerda, plana a base pela direita da 17. O Mike Eco Vitor cobrará na base da 17. Salvador, gol 1983. Tente gol 1983. Gostaria muito também que fosse Fortaleza, mas Salvador tá ótimo. Gol 1983, Guarulhos, é 360? Isso, aqui é melhor que Fortaleza. Eu também queria aproveitar o ensejo para informar que nós estamos transportando o órgão para transplante. Não sei se o pessoal colocou no plano de voo. Então, só para informar e para ratificar. E continua a autorização, está na escuta. Afirmativo, ciente do TROV, transporte de órgãos vitais. Pronto, cópia Guarulhos, 360. Pronto. Gol 983, Salvador Guarulhos, autorizado nível 360 via Upper Whisky 50. Decolagem 10, primeira curva direita, perfil da saída da Leda, pós-Leda, direto posição Bidev. Bravo, Índia Delta Eco Victor, onde intercepta a rota para o Whisky 50. 5460 no transponder, o controle em 1 no 9.8, gol 983. 360, decola do 90, curva direita, saída da El Leda, depois Bidev, por isso que 50. 5460, transponder 198, gol 982. Correto, gol 983, reposte quando pronto, pressionamento push 04 portão. Chama não, obrigado. Ground American 980, gate 11, we'd like to push and start. Roger, American 980, is clear, you port when you're ready to taxi. Clear to push and start, call ready to taxi, American 980. Alfa Tango Tango, mantém a ponto de espera para o zero. Objeto 5811, vento 100 graus, 10 nós, autorizado a decolagem, pista 10. Decolagem 5811. O Mike Eco Vitor iniciando o cruzamento da final da 10. Gente, reporte final no 7, Mike Eco Vitor. Eco Vitor vai formar a final da 10. Papapá, Alfa Tango Tango, ali mantém pistão no zero. Tá, 3602, poxa. Me? 3602, Porto Seguro. 3602, Porto Seguro, informação em curso, é Lima, protocópia? Protocópia 3602. TAM 3602, Salvador, Porto Seguro, autorizado nível 300, decolado da 10, primeira curva direita, prefiro a saída da Euleda, após Leda, direto Porto Seguro. 5472 no transponder, o controle em 199.8, o TAM 3602. Porto Seguro, 300 autorizado, decola da 10, curva direita, da Euleda, após Leda, voa Porto Seguro. 5472, transponder 198 ao controle, 3602. Bom dia, Web 5891, passa 1700 na Dael. WebJet 5891, Subal 340, saída Dael, contato radar na decolagem. Subal 340, pode voar direto Dael? Dael. Obrigado. Salvador, TAM 3896, passo 1890, 150, informação Lima. 3896, sua identificação, chegada a Mari, desse mantém o nível de voo 050. Na Mari 50, 3896, deixe o voo. Zero, autorizado decolagem, vento 090 graus, 099, Alfa TAM TAM. Eco Vitor no solo aos 26, táxi até o Pátio 4, livre, frequência livre estacionar, Mike Eco Vitor. American 980 taxi. Okay, could you confirm souls on board? Included crew. Papapá Alfa Tango Tango decolado 228, controle 119.8, bom voo. Bravo, Eita, grava Papa Tango Tango. Souls on board, American 980. Nível de voo 100, saída Momo, contato radar na decolagem. 00 na Momo, autoriza direto o approach Momo? Direto Momo. Tá, direto Momo, Alfa Tango Tango. Roger, until holding point. Until holding point. Say local altimeter, American 980. Confirm. Say altimeter 1015. Roger, 1015 now. Thank you. Controle, Papa-Papa-Fatago-Tango, passando 2000 para uma centena, está liberada a restrição da bomba? Liberado. Liberado. Objeto 58 no Uno, suba o nível de voo autorizado, agora com Recife no 260. Recife no 260, objeto 58 Uno Uno. Ouça área 2703, agora com o centro Recife, na frequência 126.0, alterno 28.8. Ouça área 2703, controle Salvador. Centro Recife agora, 126.0, alterno 28.8. Ouça a área, copiou? Ouça a área 2703, afirmativo. Chama agora Recife no 26.0, alterno 28.8. Salvador, TAN 3602, está na posição 7, puxa exatamente. Afirmativo, TAN 3602, reporta táxi. Reportado a táxi, 3602. Short, ready for takeoff. American 980, clear to line up and take off runway 10, wind 100 degrees, 10 knots. Clear to line up and take off, American 980. TAN 3896, dessa via para 2000 pés, QNH no 015. Autorizado final do procedimento ILS X-Way,